torre. Tudo a pressão. Treme tudo a pressão. E manda ver, DJ Megatron. Porque me apaixonei. DJ Megatron Facundes. Produções de CDs, áudio e design. Não adianta copiar. É sucesso em todo o Amapá. DJ Ivan Macedo. Tento me provar que é uma loucura de te entregar meu coração. Somos diferentes, não se importa se te amo. Fala!

Dance em Melody. Quer novidade? Acesse melodyparabaixar.com. Os lançamentos você encontra aqui. Será que já tem outro? Diga, por favor. Só isso explicaria.

dizer são só palavras. E o que sinto não mudará. Tudo que quer mudar é demais, é pesado. Não há paz. Tudo que quer de mim, em reais expectativas desleais. Valeu, valeu. Não te quero mais. Valeu, valeu. Não te amo mais. Banda, banda fetiche. Dali DJ Megatron. Encontro na cama o seu perfume que ficou.

Me faz.

Mirandir, o verdadeiro rei do Tecno Melody. No comando da equipe, Alucinados por Cerveja. Teletubbies, um jeito diferente de fazer remix. Ei, ó, DJ Megatron, é o DJ Megatron. Não pensou no nosso amor, brigou comigo e me iludiu. Ficou com outro e não pensou em mim. Ao teu lado sempre fiquei, me humilhava, mas eu suportei. Agora vem dizendo que acabou, e no meu peito só a dor. DJ Megatron Facundes, e Deus no comando.